Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR. Já sabem, nesta hora não haverá a palavra cantada, mas curiosamente, e tal como na última emissão, hoje vamos abrir uma ligeiríssima exceção. É daqui a pouco, por hora, é a segunda parte de um conjunto de temas, de peças, de vários projetos nunca antes editadas por Scott Morgan. O Sr. Lush Seal chama-se The Sales Part 2, e apesar de dispersos, estes temas todos juntos nestas duas coleções fazem sentido e tudo soa coeso como um álbum de originais normal, muito mais na variante eletrónica de Lush Seal. Abertura com Never, The Sales Part 2, e depois a tal exceção que nós falámos e é só no final do tema. Chama-se Visions 5 e é o terceiro avanço para o LP de estreia da espanhola Yamila. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Pequena exceção, mas também não se entendem as palavras de Yamila Rios nestas andanças. Apenas Yamila vai editar em breve Visions. Já conhecíamos dois temas, um deles com a participação de Rafael Antoni Irizarry, mas a última proposta em formato avanço chama-se Visions 5, abertura com Never Lost Hill, e continuamos com alguma eletrónica. Está de regresso um nome que nós gostamos particularmente, a italiana Caterina Barbieri. Vem no dia 8 de julho Spirit Exit, um disco que acrescentará vozes e guitarras ao som do sintetizador modular de sempre de Caterina Barbieri. E ele é o protagonista nesta At Your Gamut. Barbieri, antes da dupla KMRU e A.O. Sun. Thank you. Para trás vai ficando Empire Systems, é talvez o tema mais épico do repertório de Rafael Anton Irizarry, e com ele encerrou o concerto de há uns dias em Lisboa. Vêm Fragile Geography. Antes já tinham trabalhado juntos, mas voltam a fazê-lo no LP recente Lyman, KMRU. Ele é keniano, Joseph Kamaru, e o parisiense Nyamke Desiré. Este mais exploratório, KMRU mais ambiental, e também a incluir gravações de campo de Lyman Rebirth. Antes, a novidade At Your Gamut, de Caterina Barbieri. E seguimos em frente com um disco que demorou 8 anos a concluir-se e é dedicado a Harold Budd. Junta dois magos da música ambiental e a experimental, William Basinski e Yannick Schaffer, de On Reflection, parte 5. Thank you. Thank you. duas para William Basinski, uma a solo do seminal Disintegration Loops. Ouvimos um excerto de Disintegration Loops 1.1, antes On Reflection 5, do disco que junta Yannick Schaffer e William Basinski. Para trás, no intervalo da digressão cancelada pela pandemia, disco da guitarrista Sarah Lipstadt, alter ego Noveler, edição recentíssima Fantasia, de lá de Haunted Man. E seguimos em frente para mais um guitarrista, Paul Ciuchina, a juntar-se à harpista Mary Latimore, outro disco a resultar da pandemia. Eles tocaram muito durante o tempo de sobra que tiveram nestes últimos 2 anos e resultou este trabalho, West Kensington, de lá Altar of Tammy. Thank you. Altura de fecharmos a sessão do Em Transe de hoje, três novidades: Altar of Tammy, um dos temas que junta Mary Lattimore, arpista, e o guitarrista Paul Sukina. Depois, estamos encantados com as quatro peças que vêm no segundo EP de Holland Andrews. Ela que já fez música sob alter ego Like a Villain, ofereceu também peças para ópera, teatro, bailados. EP de originais Forgettings a rodar por aqui, com a colaboração de Ryan Lott dos Sun Lux, Far Place, e depois uma peça que pretende agariar fundos para os danos resultantes da guerra Rússia-Ucrânia. Chama-se Kiev, tema da polaca de Varsóvia, Hania Rani. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Voltamos em breve. Fiquem bem.